Ô Jerry, tem uma dança nova pra invadir o Brasil. É mesmo? Como que é? É a rabança. Rabança? Como assim, cara? Vou mostrar, para tudo. Olha o sucesso aí, ó. É o pique. É o pique. Esse é o hino. É a rabança. Ó Jerry. Aí, deixa acontecer. No hit da batida, deixa o som te envolver. Não pare um instante de dançar, sabe por quê? Nós tá suave sexta-feira, com sonzão metendo danças. Mina tão pedindo, bota pra tocar, mexe a rabança. Dança! Bota pra tocar, mexe a rabança. Dança! Bota pra tocar, mexe a rabança. Mandei! Aqui, ó! Ei! Joga a rabança no chão, joga a rabança no chão, vai. Joga a rabança no chão, chão, chão, chão, chão. Joga a rabança no chão, vai. Joga a rabança no chão, vai. Joga a rabança no chão, chão, chão, chão. Eu vou desafiar você a entrar nessa dança. A galera já quer ver tu mexendo essa rabança. Deixa comigo, vai. Joga a rabança no chão, novinha. Joga a rabança no chão, mulher. Joga a rabança no chão, chão, chão, chão, chão. Desse jeito. Joga a rabança no chão, vai, vai. Joga a rabança no chão, tá gostoso? Joga a rabança no chão, chão, chão, chão, chão. Gostou da rabança, Jerry? E aí, japa? Essa aqui já tá aprovada por todas as meninas e por todos os paredões. É sucesso, forró ideal. Chama, chama, japa. Deixa acontecer, no hit da batida, deixa o som te envolver. Não pare um instante de dançar, sabe por quê? Nós tá suave sexta-feira, com sozão metendo dança. As mina tão pedindo, bota pra tocar, mexa a rabança. Dança, bota pra tocar, mexa a rabança, vai. Dança, bota pra tocar, mexa a rabança. Pode mandar, pode mandar. Deixa comigo. Joga a rabança no chão, vai, vai. Joga a rabança no chão, vai, mulher. Joga a rabança no chão, chão, chão, chão, chão. Joga a rabança no chão, vai. Joga a rabança no chão. Deixa, pá, chama ela pro desafio, chama ela. Deixa comigo. Vou desafiar você a entrar nessa dança. A galera já quer ver tu mexendo essa rabança. Oi, oi, oi. Joga a rabança no chão. Joga a rabança no chão. Que rabança é essa, novinha? Desse jeitinho. Oi. Joga a rabança no chão, vai, vai. Joga a rabança no chão, vai, vai. Joga a rabança no chão, chão, chão, chão, chão.